conheço o MVBio desde a barriga, sou moradora da Cidade de Deus. O MVBio estudou com a minha filha, é um rapper muito inteligente, o cara tem uma qualidade, uma sabedoria para fazer os rappers dele, as músicas, né, tudo. Eu acompanho, meus filhos acompanham, hoje meus netos acompanham. MVBio, parabéns pelas suas músicas, né, que eu admiro muito. Né, escuto todas, me emociono. Você, para mim, é mil. Amo, amo, amo de paixão. Eu, Dona Rosa, daqui da Cidade de Deus, segui a carreira do Bill desde quando ele começou a gravar, ensaiar lá no Brizolão. Gabriel Pensador veio. Ele fez muito evento aqui no campo do AP, com Rapa, Caetano Veloso, Djavan. Tá, foi um garoto que sofreu muito para estar onde ele está hoje. Não foi de mão beijada, não. Foi muita luta, muito trabalho. E eu só tenho que agradecer ele, tudo que ele fez, tudo que ele é hoje. Eu amo muito esse cara. Quero começar dizendo que eu sou fã do MVBio. Alguém que eu cresci junto, estudei junto. E acho que uma coisa que fez ele atravessar esse tempo ainda na mídia é a missão que Deus deu para ele de multiplicar essa sabedoria, esse amor, essa coragem que ele passa para os jovens. Só mais um garoto, sonhando acordado, tomando cuidado para não ser morto. Como tantos outros, sobrevivi. Como Spike Lee, fiz a coisa certa e hoje eu tô aqui. Só agradeço, mais do que mereço. Sabedoria dos mais velhos, pra mim foi herança de berço. O grito que não cala, no seu lugar de fala. Era favela, então também era lugar de bala. Às vezes em pessoas inocentes, que se foram sem a chance de mostrar que eram potentes. Lembro do meu mano neguinho, levou tiro, inesquecível sorriso da Márcia também. Levou tiro, tirei várias lições, foi um duro aprendizado. Ser criado na Cidade de Deus sem ser alvejado. Pelo contrário, não fui otário, caminhei na contramão pra fazer a transição, falar com outra geração foi bom. Observar minha voz fica potente, chamando atenção pras mazelas que fodem a nossa gente. Isso é vivência sem aparência, tá na minha biografia. Espera morrer pra reconhecer, o povo não perde essa mania. Um ser humano mais duro, hoje mais maduro. Mente aberta, o coração sempre puro. Pensava no futuro, achava que não passaria dos 40. Eu fui criança nos anos 80.